Você, dona de casa, pode contar com o bom atendimento e a qualidade dos produtos da Mercearia Maurição. Tudo em gêneros alimentícios, enlatados, pães, ovos, frios, materiais para limpeza, higiene, escolar, rações para pássaros, cães, gatos e acessórios, miudezas em geral e ainda deliciosos sorvetes Tac Bom e cartão telefônico. Todos esses produtos estão à tua inteira disposição na maior e mais completa comodidade através do nosso sistema de entrega em domicílio. É só ligar 454-1090. Mercearia Maurição, Avenida Landry Salles, 421, Fronteiras, Piauí. Mercearia Maurição, organização Zé Maurício e família.